Diretamente Restante Lovefuck. Refleti vez lembranças. Eu sonhava eu e ela aliança. Ela não deu esperança, mas tá ligado, um dia isso cansa. O desprezo virou seu tormento. Essa mágoa passou já faz tempo. A saudade se foi com o vento. Hoje ela quer um menino Lemos. Ela me chamou de amor. Hoje nós deu uma mudada. A carteira tá quadrada. Eu sonhava eu e ela aliança. Ela não deu esperança, mas tá ligado, um dia isso cansa. O desprezo virou seu tormento. Essa mágoa passou já faz tempo. A saudade se foi com o vento. Hoje ela quer um menino Lemos. Ela me chamou de amor. Hoje nós deu uma mudada. A carteira tá quadrada.